Estamos aguardando para produzir. Autoridade de China subindo a 125, visual Juliette Hotel, meu. Prato, destino 125, Romeu. Oi, Salvador, bom dia, o azul 2794, ponte espera pronto. 2794, mantém o ponto de espera. Tem 1-8, decimal 95, bom pouso. Chamar a torre 1895, gol 1625. Obrigado, aí tenha um bom dia. Ingressou na do vento, 03. 1360, reporta nova do vento, Olimpo 03. 03. Torre Salvador, bom dia. 1621, passou externo. Número 621, no sexto tráfego já avistado, ajuste 1014, aguarda no zero livre. Com companhia tocando agora. Gente, aguarda no zero livre, eu vou medo. Torre, a possibilidade do Olympus 03 manter rotatória para ligar a formação? Sim, Olympus 03. Ingressa. Corrigindo, retorna a perna do vento e reporta para outro base, o Olympus 03. Sete, reingressando a pena do vento, reportará para a base. Toro 648, solo 53, direita, Foxtrot 219, bom dia. 219, aceito. Não, 301, para o Tango de Abraão. Gente, 1 minuto para a volta, é o Tango de Abraão. Olhamos para o Tango. Solo, bom dia. 1648, da Gol, livrou, Fox. 1648, Alfa, repórter de 3 Alfa, 3 leva 2. Azul 27114, após o Boeing, curta final, alinhar e manter. Após o Boeing, aqui mantém o 2714. Pressionado do vento, Olimpo 03. Gente, o Olimpo 03 mantendo o vento, aguarda a base. Aguarda na base, informa que será pouso final. Gente, informa nesse momento, está dando as piores nas condições aí, então o senhor está... Aguarde, mantenha a base, aguarde. Aguarda. O 2794 se considera, mantém o ponto de espera. Azul 2794, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 2794. Olimpo 03, autorizado base, reporta final, 3 checado. Autorizado base, reporta final, Olimpo 03. 70, Libertar, pátio 1 no Índia, pátio 3-1 no Índia, ponto espera 1895, ajuste 1014, boa viagem. Gente, aporta a pista 1-0 livre, 2-1-6-2-1. Informa em 9-10-9 e na curta 6-9, Romero. Não ocupei. Pegamos vento de cauda na aproximação de 10-9 e na curta final de 6-12-9. Gente, obrigado pela informação. Reporta 1-0 livre. Está na final contra a embaixada travada ali, pois 0-3. Controle Salvador, bom dia, 6250, ou informação no vender, 210-150. 6250, aciona a destinação, desce ao 050, chega da Mari. A Mari, 050, solicita, se possível, após a voz vai estar, intenção de grama formação. Livre. Ok, vai estar. Obrigado. Quase para o vai aguardar. Alô, Salvador, Gono 621, bom dia, Libron. 621, táxi de Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gono 621. voo na 648, próxima da 7, top, volta da 7. Ingresso a Juliette, posição 01. Juliette para 01, voo na 648. Dono nesse mal longe. Centro, direita, dá passagem no, ao, ao gol na Fox Trot após o solo 209, ônibus 06. Um India Bravo na escuta para 4. India Bravo Lima Eco, 510, decola de Enimar para o Anorte, coordenação com a Torre T de Salvador, acena 5026 no transponder, controle em 119, decimal 35, Tango India Bravo. 5026 está alocado, 5029, 5029, controle, decola para o Anorte, o Tango India Bravo. Tango India Bravo, correto, tem informação do POB? Uma centena, 5 nós. Decolagem 1-0-2-3-1-1. Obrigado, bandeira. Tirelli A3 no 1, coordena com a equipe de solo. Após a aeronave da Gol, parquear a sua direita no 1. Inicia no 02, chama pra cá. Após a aeronave da Gol no 1, está autorizado para chamar. Azul 9134, parte 3 pronto para o pushback acionamento. No parte 3. Autorizado, chamo tá, o táxi, falando a 34. Voo no 621, perto da Juliette. Voo no 621, confirme, antes da Juliette ou antes daquilo? Aproximando-se da Juliette, passando aquilo. Ah, do 7, livre ingresso da Juliette para o 7. Juliette para o 7. Solo, Olimpo 03, tocou, livrou na Foxbox para a direção. Foco. Alfa Delta, mantém a posição, chama a torre 295, cruzamento, Olimpo 03. Foco, Alfa Delta, chama a torre para cruzar o Olimpo 03. No 7, no 4, decolada 59, 1935, boa. 935-2704, boa. O gol aí no Opel Picon tá ligado. Aí provou. Obrigado. Comandou o gol 2065, autorização Guarulhos, portão número 9, informação 90. Gol 2065, prepara da El, instante forte. Guarda, cobre gol 2065. Atrás na antena 1160, sai da Momo. 1160 na Momo, 2794. Bravo. Cruzado o sonamento, chama táxi, então já bravo. 2770, decolagem autorizado no 0, vento 0, 80 graus, 62 nós. Autorizado 2770. Patrulho na 250 Ocean, desvia de esquerda da rota, 040 a proa, aproximadamente 40 milhas. 9134 com 54 a bordo, 3 horas e meia de 3 horas de autonomia, alternando Salvador, está pronto para o táxi. Até a saída do Pátio 30, autorizado, quando lá, vamos que seguirá o avião até o ponto de espera, via Pátio Índio, quando no ponto de espera 295.014. No ajuste, uma boa viagem, 9134. Seguinte, parte 3 autorizado, após seguir do Avianca, Alfa India Alfa 118.95. Um bom trabalho para você. Para o táxi, hoje 63 do nono, autonomia 3 horas 50, 163 a bordo, alterna Galeão. Atualmente. Limpo ajustado, B14, boa viagem. B14, 895. controle 1935. Salvador, Olympus 03, está na Delta, para o cruzamento. Felipe 03, autorizado cruzamento. Hotel, frequência livre estacionar, bom dia. Frequência livre cruzamento, na Hotel, frequência livre estacionar. Azul 2770, declarado a 02, controle 1935. 2935. Oficial Gol 2065, para o pushback estacionamento, portão 9, copia no táxi. 2065 na posição 09, inicia o push, já está pronto para cópia. Guarulhos autorizado 360, VPZ 10. Decola da 10, curva direita da El, linha da Mótima. 5106, transponder 1935, é o controle, Salvador, Gol 2065. Autorizado para Guarulhos, 360, VPZ 10, decola pista 10, curva direita, pressão da saída da El, linha da Mótima. 5106, transponder o controle 1935. Gol 2-0-6. Chama para o táxi. Vai chamar para o táxi. Gol 2-0-6. Quero puxar. Gente, para o anúncio, chama o controle 1935. Até a volta, estamos de bravo. Autorizado decolagem 1-0, vento 040 graus, 041. Corrido 63 do nome. Autorizado para seguir para 1.500. Sente-se você com condições visuais, tenho um dia bravo. Bravo. Controle 6250, está voando dona, pode condicionar a descida para 2.000. Livre 2.000, ajuste no 0-4, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Reposto 2.000 já estabilizado, na descida. Hotel Juliette Romeu, confirma o seu sinal de pouso. Ô Juliette, Hotel Romeu. 1528. Copiado. Controle azul 2770, decolado. 770 em contato radar, sobe nível 180, saída Coral. Saída Coral, 2770, subir para o 1880. Decola 05, 1935, boa. 1935, boa. Controle, bom dia, 6319, decolando, você escuta? Dia 6319, contato radar, sobe, mantém nível 360, saída da EL. Informativo 360, pode falar, Leda, para essa formação? Decolagem autorizada. Seu azul 2770, solicito uma via esquerda, proa 200 por 40 milhas para evitar uma formação. 2770, livre de Deus. Bate 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1094, boa viagem, 206. Bate 1 no Índia, ponto de espera 1895, com 1014, gol 2065, obrigado, até lá. Controle 1935, boa viagem. Controle azul 9134. 9134, contato radar, só manter nível 170, saída. Acorde o 9134. Controle o azul 2794, solicita se possível seu proa de WhatsApp. Condições de voar direto Barreiras? Afirmo. Livre Barreiras. Direto Barreiras, o 2714, obrigado. Programa 250, poderia confirmar as condições da rota, por favor? Programa 250, última informação que estava chovendo na proximidade do aeródromo, estava com 1.300 de teto, com 4.000 de visibilidade. Ok, muito obrigado. Está chovendo moderado sobre a pista aqui, é o azul 9134 que decolou agora. Gente, grato 9134 pela informação. Obrigado, azul. Bom voo. Obrigado. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, em subida ao nível de voo 125. Chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, para informação e alerta de voo, considerando o pouso 15528 em Barreiras, bom voo. 288-260, muito obrigado, contorno da Azul 2770? Na sua escuta, 2770. Como que temos um tráfego aí na saída da EL, que irá ultrapassar as aeronaves pela esquerda, está a 7 milhas, 7 milhas à esquerda, cruzando o nível de voo 80 e subindo ao nível 360, um Airbus 320. Diante, 360. Xanai 6319, informa que está ultrapassando um Alfa Tango 72 à sua direita, 7 milhas, está mantendo o rumo sul em desvio de formação, subindo até o nível de voo 180. Diante, 6319, não me esquece. Localizador, H250. Canal 6250, chama Torre, frequência 1-8-95, bom pouso. 295, obrigado. Tango de Bravo, estimado para pouso em Lençóis. Ano 509, copiado. Vai manter 1.500 pés a partir do momento ou após a Ilha de Maré? Mas já vai chegar. Pessoal, num pequeno desvio à direita, o Xanair 63, o 9-1. 763 do nono. Informo, chuva na final do 28, a pista encontra-se molhada dos dois terços para frente. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 030 graus, 62 a 6250. Ok, livre pouso 1-0, sim. Gol 2065, decola os 11, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Solicita 200 como final. Aguarde. Controle Salvador, gol 2065, vai cruzando o 1610, perfil da saída da EL. 2065, contato radar, só mantém nível 360, seja da EL. Só mantém 360 na da EL, gol 2065. Tango Dia Bravo está a 3 milhas para livrar a minha CTR. Livra frequência para coordenação de tráfego. O Tango Índia Bravo considerando pouso no 509. Após 60 milhas, a frequência de informação e alerta é com o Centro Recife na frequência 126.85. A secundária 12545, bom voo. Chinem 250, somos 12, direito Foxtrot 21.9, bom dia. Direito Foxtrot 21.9, boa, obrigado. Mais nessa proa para efetuar o desvio? Mais 8 milhas para efetuar, depois de ter condições de vacoral. Entende? O azul 2770 já tem condições de pegar 210 por enquanto, aqui por mais 8 milhas, depois do vacoral. Entende? Alô Salvador, muito boa, 6250 livrou. Puxa, 6250, vai pedir Alfa, resposta de Juliette. Alfa, resposta antes de Juliette, 6250. 436, copiado. Desvio à direita, proa 245, Oxa 6311. Chama 6311, chama o centro, frequência 12511, secundário 13325, informando desvio, bom voo. 351-3325, boa. De vá coral, azul 2770. Autorizado coral 2770. Bono 184, copia. Copia, Bono 184. Recife autorizado 370, decola da 10, curva esquerda, Pucajã, Maracaju, Aracaju conforme. E com 1-2-3, transponde 1935, aproximado. Autorizado Recife 370, decola 1-0, curva esquerda, Pucajã, Maracaju conforme, controle 1935, transponde 5123, voo 1184. No 184 correto, no 4 na pronta, espectramento. Tomara. Chené 6250, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, obrigado. Azul 2714. Chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundário 126, decimal 0. Bom voo. 288, 260, 2714, boa. Próximo para o puxa estacionamento, posição 4. Rodando com a equipe de solo, após a Avianca parquear no 2, inicia no 4, chama a após a Avianca no 2, autorizado, voo 1184. Thank you. 621, prepara daí um minuto agora. Controle Salvador, Gol 2065, solicita a proa de Módena, a fim de evitar formações. 065, está livre de Zio, aguardando a proa. Livre de Zio, Gol 2065. Gol 1184, pronto para o táxi, 138 aguarda, 320, alterna Natal. 138, 320, Natal, livre táxi direita Índia, ponto 1895, 2014, boa viagem. Direita Índia, 1895, obrigado, bom dia, 1184. Gol 2065, chama Centro Recife, frequência 12251, secundário 1-3-3-2-5, bom voo. Mora com o Centro Recife, 1-2-5-1, alterna 3-3-2-5, obrigado, gol 2065. Salvador, muito bom dia, 3-2-9-6 da Tânia, descendo até 1-5-0, realizando um desvio à direita da rota. 3-8-9-6, acione identificação, desce ao nível 050, chegada Mari, livre de Zio. Identificou 050 na chegada mar e mais 10 milhas de banana. Azul 2770, serviço a dar encerrado agora, afastado de Salvador, 56 milhas. Mantém o nível de voo 180 e chama Ilhéus, frequência 201 no bom voo. Voo 1621, pronto para copiar. Bueno, me voy a ir a la copia. São Paulo, Congonhas, autorizado 360, Lampo Pedro 1-0, por base, Pedro no meio, conforme. É fora da 10, curva direita da El, Leda, Mótima. 5130, transponder 1935. Aprovado, Pedro no 0, com base, Pedro no meio, com forte, falando 10, curva direita. Da El, Leda, Mótima, 5130, 1935, no meio, 2-0. Decolou 2-2, controle 1-1-9, decimal 35. Bom voo. 1-9-35. Ligou 1-1-8-4. 1-1-8-4, contato radar na decolagem, só mantém nível de voo 370, sai da PUCA. Necessita desvios à esquerda, proa 30 para desvios de formações. Está livre de desvios. Iniciando curva com 1-1-8-4. Azul 9134, serviço da encerrado agora passado Salvador, 63 milhas. Mantém o nível de voo no 70, chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, bom voo. 203, gente, cara. Acende a estação. Pessoal, Pastor 87, contato radar agora, aproximando posição Conde afastado de Salvador, 70 milhas. Vou na proa da posição Bonf e reporte a descida, chegada a Bonf. Positivo, desconsidere o Pastor 87, cruzamento da terminal, está autorizado a proa de Salvador. Positivo, mantém a proa do VOA Salvador devido às saídas para o norte, o Pastor 87. Pode lá, Pastor 3896, descida para 2.000 pés, ajuste no 0.04, autorizada final do procedimento, após estabilizado. 2.000 no 0.04, importará estabilizado, 3896. Quatro, chama o centro Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. Confirme pro gol 1184. Recife, 12545, secundária 12685. 2545, 2685, obrigado. O 3896 vai manter a proa 045, se possível interceptar essa proa para perder a altitude. Livre. Salvador, gol 1648. 1648, bom dia. Quebec, informação em curso para Maceió 350, pronto, cópia? Sim. Autorizado Maceió, nível 350. Decola da pista 10, curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Aru, Lopes 17, conforme rota do plano de voo. 5140 no transponder. Controle em 119, decimal 35. Maceió autorizado 350, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aru, Aru. 5140, transponder 119, decimal 35. Controle sobre o voo 1648. Foram 648, cotejamento correto, 01 no chame pronto. 48. Salvador, muito bom dia, é o 3198. 3198, bom dia, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste o 9094. 050, 0094, o 3198. Controle Salvador, bom dia, aqui 4307, informação Papá, 7230 para o 9094. Azul 4207, bom dia. Chegada bom, se desça para nível de voo 060. Ajuste o 9094. 060 com ajuste 9094. Autorizada chegada bom, se azul 4207. Então, 3198, prossiga. Sim, apelou por quantas milhas? 10 milhas, tomada. Gente, livre desvio, são 3198, reporte na proa de duna. Ok, reporte na proa de duna, reporte, graças. São 3896, estabilizado? Afirmo. Gente, complete final do procedimento, Sami Torre, 118, decimal 95. 2297, por favor. Tá, livre a posição no meio. 4207, fala da Alagoinha, mantém a proa por 25 milhões. Gente, azul 4207. Salvador, muito bom dia, 3896, passando em Dia Serra, Baixada Travada. Na 3896, livre pouso no 0, vento 050 graus, 059. Pouso autorizado no 0, 3896. Pode confirmar o vento, 4096? 050 graus, 059. Salvador, boa, 6140, o Xanero, autorização, Maceió. Xanero, 6140, chamou pra cota? Afirma. Confirme quem chamou o solo. Desculpa, não entendi, 6140, Xanero. Senta, Xanero, 6140, Quebec, informação em curso, copia 350. Copia 35 pra Maceió. Maceió, autorizado 350, decola da pistola 0, curva esquerda. Saída Pucajamo, Aru, Lopes 197, conforme rota. 5135 no transponder, controle em 119, decimal 35. 3 da Maceió, nível 350, decimal da 10, esquerda na Pucajamo, Aru. Pode transformar em plano de voo, 5135 transponder, 119, decimal 35, controle, 6140. 5135 no transponder, o Ocean é 6140. 5135. Cortejamento correto no 02, chame pronto. Tá, Maria, obrigado. Salvador, voo 9094, bom dia, informação Papá. Voo 9094, bom dia, chegada Mari, desça até nível de voo 070, ajuste 9094. 070, 9094, voo 9094. Salvador, 1648, posição 1, pode ser que será mais. Metade, Zero, four. Sem controle? O paciente pode ser sentido 22 graus fora de luta para a evacuação. 739, via chegada a Mari, desça até nível de voo 080, ajuste no 014. Para 080, no 014, perfil da Mari. Azul 4207, reporte condições de voar na proa de Duna. Vai voar Duna, o Azul 4207 está presente. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento LS X-Ray da pista 10, repassabilizado. 2000 com 14 reportará. Azul 4207. Vai chegar a retaguarda do meio. A gente vai manter posição e aguardar o serviço do posto de aeronave da companhia. Ok. Passando 105 para o 050, Airbus 320. Eita, ciente, é 9 minutos lá na frente. Afirma-se. Que ciente, reserva 120, bom, 904. Em condições de voar na proa 040? Afirmativo. Gente, para sequenciamento, voe na proa 040, limitado pelo localizador, descendo até 3000 pés. Ajuste na 014. 3000 pés, descendo até 3000 pés, ajuste na 014. Proa 040, limitado pelo localizador. Gol 0094, desça para nível de voo 090. 090, gol 0094. Para o taxi 0648, a bordo temos 169 Aracaju com 2 horas. 169 Aracaju, 2 horas de taxi até o ponto de espera via Índia quando lá torre. 118, decimal 95, ajusta no 094, bom voo. 1014, autorizado táxi via Índia, obrigado e uma bom dia. Então, 3896, Juliette, portão 05, assim que tiver condições. Ah, firma Juliette para 5, 3896, obrigado. Turno 094, desça para 4000 pés. Permanece o ajuste. 4000 pés, 1094. Está chovendo em Salvador? Aguarde instrução quanto? Obrigado. Zulu X-Ray, prossiga, bom dia. Arco Zulu X-Ray, aqui na remoto Pátio 1, no posição 13. Solicito utilização para rebocar a aeronave para o Pátio 1, no posição 7. Vem me dar a posição que se encontra? Remota do Pátio 1, posição 13. Remota no 3 para remota, para confirmar o que o senhor quer prosseguir? Pátio 1 no gate número 7. Autorizado, Daniel, e decolar a pista é 1-0, voo na 642. Salvador, bom dia, mano 621, mantendo esse ponto de espera da 1-0. Mano 621, bom dia, mantém ponto de espera. São 3198, para o localizador, curva direita, proa 070, reporte estabilizado. 070, reporte estabilizado, 3198. Salvador, 1, 9, 1, 9, 8, reduza para 2009. Reduzindo, 3198. Controle Salvador, Cordel, bom dia. Papa Romeu, Mike Serra, Golf, transfere informação. Vai bem. 0. Papa Romeu, Mike Serra, Golf. Bom dia, vou em Amã para interceptar a chegada Amã, reporte para a descida, ajuste 9014. Sente, vou na Amã para a descida 9014, mais caro. Subiu, está feito 7, na trilha do VOA Estoura. Passou 87, ciente. Vou no 1094 para o localizador, curva direita, proa 065, reporte estabilizado, descendo para 3 mil pés. 06539, depois nós estabilizamos no localizador, voo 9094. São 3198, desça para 2 mil pés, informo que vai seguir um tráfego a 8 milhas com 200 de grau, speed Embraer 190. Autorizado final do procedimento ILS XQ, repasse estabilizado. Azul 4207, estabilizado. Azul 4207, complete final do procedimento, Sami Torre, 1118, decimal 95. 1895. Amador, ano 648, poucas é Maracaju. Ano 648, contato radar, tubi mantenha 350 na saída Puca. 350 autorizado no 648. Gol no 648, foi direto Jamo. Presente direto Jamo, gol no 648, obrigado. Torre Salvador, azul 4207, marcador externo visual. São de 11 horas, 9.8 milhas, rumo sudoeste, mantendo 080, Embraer 110. Atente, 642. Vou no 648, subinicialmente restrito ao 070. 070 restrito, vou no 642. Estabilizou, 3198. São 3198, complete final de procedimento, Sami Torre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, 3198. Controle, voo na 648, informa de via esquerda, vai manter a proa 030 por aproximadamente 15 milhas, sim. Então voa para onde chamam. Sente, voo na 648. Passou 87, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 3.7 milhas, subindo restrita ao 070, Boeing 737. 737, 11 horas, graças. Poderia confirmar o vento, por gentileza? 130.5. Ou no 621 decolagem. Sim, chama o controle 119.35, bombom confirmando restrito no nível 070. Tá, sim, sobe para o 070 e chama 1935 no 621. No 621, bom dia, passando 1.600 pés para 7.000. Ou no 621, bom dia, contato radar, se mantenha 360, saída da EL. Então, sem restrições para 360, bom no 671, está realizando desvios, vai manter um pouco à esquerda na saída. A gente confirma a proa por quantas milhas? Foi finalizado a reboque, grato, bom trabalho. Gente, bom dia. Sim. A princípio, o Golo 621 vai manter a proa 170 por 20 milhas aproximadamente. Direito 319, azul 4207. Bom, 9739, desça para 2 mil pés. Permanece o ajuste autorizado final do procedimento LF, que se vê reporte estabilizado. Então, desce para 2 mil, 14, antes de reportar a estabilidade. No 648, confirme. Irá manter essa prova por quantas milhas? Foi mais 7 dias, no 648. Sim. Salvador, mais cargo para descida. Papá Romeu, mais Serra Golf, desça para 4 mil pés, ajuste na 094. 4 mil pés, com 1014, ou mais Serra Golf. Voo no 648, após desvios, autorizado direto Maceió. Após desvios, direto Maceió, no 648. Peço. Alfa 87, ciente, vai na proa de coral. Isso, coral, 87. Gol 1094, estabilizado. Estabilizado, 1094. Gente, completo final do procedimento, chame torre. 118, decimal 95. 295. Lembro na 02. Aguarde, após o parqueamento do Embraer da Zona 03, à sua esquerda, autorizado puxa a táxi. Após o ingresso da Zona 03, está autorizado chamar a táxi do Xené Aviador, 6140. 3198, solo 49, livre direito, chama solo em 121, decimal 9. Ok, livre primeira direita, 21, decimal 9, 3198. Oi, Salvador, gol 1085, final 10, baixada travada. 1094, confia? Último, 1094, na final da 10. Sim, continua a aproximação agora do Sérgio. Aeroporto Internacional de Salvador, informação. Quatro, livre pouso no 0, vento 150 graus, 069. Livre pouso, 1094. Solo Salvador, muito bom dia. É o T398, lembra a pista, agora estrutura. Bom dia, T398, Alfa, Juliette, remota 13 do Pátio 1. Ok, Alfa Juliette, na moto 3, para Pátio 1, até 3198. Direita na praia de Maceió, agora, 642.